amor é mais fácil que viver. Foi um sacerdote que fingiu não perceber. Um homem quase morto pelo chão. Passou um levita e do mesmo modo fez. O tempo passava, quem cederia sua vez pra se aproximar daquele homem? Mas sempre existe na história aquele que além de uma aparência tem amor. Um bom samaritano foi quem se aproximou, cuidou de um desconhecido. E hoje quem sou eu? Transforma-me, Senhor. Não quero ser igual. O teu amor é o vínculo do homem à perfeição. Religiosidade não garante a salvação. Não posso ser comum, como bom samaritano. Quero ir na contramão. Me dá, Senhor, o vinho, põe o azeite em minhas mãos. Existem vidas que estão sangrando pelo chão. Não posso ser comum se em mim existe compaixão. Mas sempre existe na história aquele que além de uma aparência tem amor. Um bom samaritano foi quem se aproximou, cuidou de um desconhecido. E hoje quem sou eu? Transforma-me, Senhor. Não quero ser igual. Teu amor é o vínculo do homem à perfeição. Religiosidade não garante a salvação. Não posso ser comum, como bom samaritano. Quero ir na contramão. Me dá, Senhor, o vinho, põe o azeite em minhas mãos. Existem vidas que estão sangrando pelo chão. Não posso ser comum se em mim existe compaixão. Sangrando pelo chão. Não posso ser comum se em mim existe compaixão.